E chegou um dia, diferente de qualquer outro, em que os heróis mais poderosos da Terra se uniram contra uma ameaça comum. Naquele dia, eles se tornaram os Vingadores. E aí, jagunçada, bem-vindos à quarta edição do Avante Vingadores, o seu podcast mensal do site Arte Final. Acesse www.artefinalhq.com.br para todas as edições do Avante Vingadores, Pilha de Gibis, Sete Jagunços, Omniverso e da Pilha do Aranha. Nós estamos também em todas as redes sociais, é só procurar por @artefinalhq no Twitter, Instagram e YouTube. Nós também estamos no Deezer, Spotify, iTunes, Google Podcast e agora no Orelo. E também no seu agregador de podcast favorito. Procure lá que todos os episódios estarão disponíveis para você. E agora, além de comprar seus gibis pelos nossos links da Amazon, você pode também nos ajudar mandando um pix de qualquer valor para artefinalhq@gmail.com. Eu sou o Luiz, host do Avante Vingadores, e estamos aqui hoje com Joel e Maurício. E aí, Maurício, como é que você vai? Eu tô igual a você, Luiz, tô gripado. Mas a empolgação pra gente falar de gibi sempre dá uma energia extra. Né, Joel? É, eu tô aqui como substituto do Jarvis. O Jarvis já tá velhinho e eu vim aqui pra fazer a faxina. Então, o episódio de hoje do Avante 4, a gente vai comentar esse grande anúncio que a Panini fez da saga dos Vingadores. Tão sonhada aqui pros grandes entusiastas dos Vingadores do Brasil, e principalmente nós três. Só que o ponto polêmico é que a Panini decidiu começar no meio da fase, literalmente no meio da fase do Roger Stern, na 255, sendo que a fase dele começa na 227, alguns anos antes. Aí a gente vai discutir exatamente por que ela tomou essa atitude, se tem lógica, se não tem, e o que os leitores estariam perdendo não lendo esse começo de fase, que, no meu entender, mas a gente vai explicar isso melhor durante o episódio, é tão bom quanto o resto, né? E dirá tão bom quanto o que a fase que vem antes, que é do Jim Shooter. Eu cheguei a fazer uma thread no Twitter explicando onde a Panini poderia começar, e eu cito até o começo da fase do Jim Shooter. Porque eu sou empolgado, né? Por mim, tinha saído tudo desde lá do Stan Lee, do Roy Thomas, o Englehart, o John Byrne, eu não sei se tem um cara no meio também que publicou entre o Englehart e o de Shooter. Tem o Michelinie ali no meio, hein? Jerry Conway. E aí depois que o Roger Stern sai, o Walt Simmons, aí vem Bob Arras, aí vai o revezamento também, né? Vingadores Acusado, o podcast que um dia a gente vai gravar. Uma HQ dos Vingadores escrita pela Jerry Scarab, né? Praticamente. Porra, é uma brilhante definição. Eu queria falar uma coisa aqui, falando sobre essa escolha aí da Panini. A Panini sempre tem um twist, né? Ele nunca fala um negócio, vai sair Quarteto do Byrne aí, mas é ônibus, ó. Vai sair o Hulk do Mantlo com o Buscemin aí, mas vai cortar antes da Encruzilhada, ó. Mas a Encruzilhada vai sair aí, mas vai sair em capa dura, na outra coleção, cheia de erro, ó. Sabe, sempre tem o meme do Chico Buarque Alegre triste nesses lançamentos aí da Panini. Não me fale de coleção histórica Marvel, que eu lembro logo que eles fizeram com Wolverine. Boa, pois é. Cortar é uma história bem quando tava ficando na melhor fase, e aí disseram que fugia do recorte do gibi, que é ser clássico. Pô, que é mais clássico do que Sylvester e Larry Hama no Wolverine, depois vem o Adam Kubert ali voando baixo, enfim. Eles não têm critério, cara. Não tem, tem Marvel Vintage, que saiu em 2010, é Marvel Vintage. Tipo, aquele Soldado Invernal. Sim, Luiz, os caras lançaram tem nem 2 anos, Guerras das Guardianas e Capa Dura, e tá saindo agora no Saga dos X-Men também, né? Joel, já pegou essa? Não, pulei, e ainda avisei em tempo nosso amigo Vitor Azambuja. O Vitor tinha acabado de colocar no carrinho, já ia pagar, e cancelou na Amazon o encadernado Capa Dura, e pra pegar o Saga, porque ele já tinha comprado o Saga que foi dividido em 2 edições do Saga, dos X-Men, acho que é a 10 e a 11, se eu não me engano. Ou foi o 9 a 11? 9 a 11, é porque a 10 é a do Noturno. E ele tinha. E já ia pulando. Ele ia comprar 2 vezes. Já foi o que avisei, fiz essa caridade. Pois é, e a Panini ia ter essa coisa de fazer por gravidade, né? Assim, X-Men clássico vai vender, porque eu tô vendo que vocês estão falando muito disso no Twitter. E não anuncia, você não sabe o que tá acontecendo. Direto, tô trabalhando agora perto de um shopping. Passo lá pra farmácia, vou sempre na banca pra dar uma olhada nas novidades. E às vezes eu fraquejo com Saga da Liga da Justiça, Saga do Aranha, enfim. E aí eu vejo, tem um monte de porrada de gibi que eu nem sabia que ia sair do Spawn Batman mesmo. Os caras não fazem divulgação, os caras não... Tem hora que a gente tá sempre na internet, tá sempre comentando no Twitter, falando com uma galera assim de nossas bolhas, né? E mesmo assim, tem coisa que você chega na banca e fica surpreendido e que saiu. Já, eles já acabaram de novo com aquela ideia do catálogo, né? Você que vai ver os gibis lá no site deles, que o site deles não é bugado, não tem problema nenhum. Rapaz, se você for olhar, direitinho, viu, Maurício? A gente olhando com calma, com um pouco de compaixão no coração. A maior culpada das merdas que faz é a própria Panini, né? Mas, se você for olhar, o maior prejudicado acho que é a própria Panini, porque ela deixa de ganhar dinheiro por conta própria. É uma coisa assim. Ela é o próprio algoz dela. Eu acho que eles têm algum deadline financeiro, que, por exemplo, o Batman, ele tem que vender, sei lá, todas as sagas, mas cada um deve ter um nível, mas vamos fazer a média aqui, que seja 5 mil. Se ele vender 5 mil e ficar vendendo não sei quantos meses, deve ter umas regras, entendeu? Tipo algoritmo. Se vender 4 meses só 5 mil, vamos cancelar. O Batman deve vender, sei lá, 8 mil. Então vai publicando. A hora que vender 8 mil, 7 mil, 6 mil, 5 mil, porque, por exemplo, a do Flash eu acho que não vai vender 5 mil. Eles devem ter uma taxa menor ali, 4 mil, 3 mil. E simplesmente eles fazem o levantamento, que ainda tem essa, né? Que principalmente agora que os distribuidores faliram, né? A principal do Abril, né? Não sei se agora dão os números mais rápido, mais distante do que eles precisam. Porque, se não me engano, eles só conseguem isso de 3 meses depois, né? Então, só uma edição 4 que eles viriam se a 1 vendeu ou não, né? Ainda tem isso. E aí, é geralmente quando eles fazem aquela expectativa para baixo, e aí tem uma edição ali a 5, a 6, que some, né? Geralmente aí tem a 5 e a 8 que some, ninguém consegue achar mais. Porque eles dão aquela baixada legal na tiragem, e aí a galera começa a pedir, e aí já sobe de novo, ou cancela de vez, enfim. Eu não nunca entenderei, mas ninguém entende, nem eles mesmo, é essa métrica dele de venda. Até porque não faz sentido, custa a mesma coisa que é pra ele lançar um Saga do Batman e lançar um Saga do Flash, né? O personagem está no portfólio deles, eles não pagam mais ou menos por isso. Não se paga, né? Descobrimos há algum tempo, graças até a uma série de tweets do Steve Lieber, aquele desenhista, que ele, os artistas americanos não recebem um centavo por esse material licenciado fora dos Estados Unidos. Tipo aqueles materiais lindos, né? Da Panini França, aqueles materiais da Europa, aqui do Brasil mesmo. Os artistas não vêm um centavo. Eles estão autografando, vêm para a CCXP autografar gibizinho com o nome deles, mas os quais eles não ganham um mirel. Eu não sou conhecedor do mercado de quadrinhos, né? Sou 10 mil pessoas que sabem mais do que eu sobre isso. Mas eu acho que uma coisa engraçada é que, assim, todos os MBB, Twitter, Facebook, vários podcasts, vários canais do YouTube, sempre pensam qual é o critério, e assim, cada um dá uma teoria diferente de qual o critério deles para lançar. Eu tava lembrando agora, não sei porquê, que falando, eu não sei se a gente falou em off ou falou já no programa, que saem uns Marvel Vintage sem explicação. Eu citei uma fase nova, que é o Soldado Invernal, que é recente para estar no Marvel Vintage. Mas tem outros que não tem nenhuma lógica de filme. Eu acho que não tinha filme na época pra sair, eu tinha, não sei. Que era o Thor do Len Wein, aquele Se Asgard Perecer. Tipo, lançaram aquilo do nada. Tipo, não é uma fase que vinha coisa perto de antes, coisa perto de depois daquilo, e lançaram aquele ali solto. Aquele ali fazia sentido lançar no Ragnarok, o Thor 3, né? Se Asgard Perecer, não no Thor 4. Eu não entendo o critério deles. Eu não entendo o critério deles também. Eu tenho um mistério maior pra você. Homem-Máquina 2020. O que foi ali aquilo? Ali foi do Barry Witzel Smith, pô. Quer dizer, foi ali... Não, mas é platinada. É Homem-Máquina 2020? Não, é Homem-Máquina mesmo, é. Homem-Máquina. Escrito, pô. É o Homem de Ferro que é 2020, que aparece no escrito, pô. E depois saiu encadernado também. Escrito por Tom DeFalco, com a arte do Herb Trimp e arte finalizado pelo Barry Witzel Smith. Que saiu em capa dura, cara. Formato de luxo. Eu não sei o que foi aquilo, não. Não sei. Não, e aquilo saiu no formato solto. E tinha a Sandra Salvati, né? O idiota aqui comprou as três vezes, né? Cada um tinha uma coisa a mais que o outro não tinha. Qual? O Homem-Máquina. A minissérie saiu sozinha. Saiu agora esse Homem de Ferro 2020, o capa do... O que tem a borda amarela, né? Amarelada. Tá. Saiu na Salvati também. Na Salvati tinha alguma outra história do Homem-Máquina, que eu não lembro qual que é. Ou só tinha essa, enfim. Eu acabei comprando três vezes. Mas, claro, um desconto, graças a Deus, essa última aqui não. É, eu concordo que acho que a regra não tem regra, mas a gente já ouviu também, né, algumas pessoas que falam, depois a gente já saíram, ou falaram em off com a gente, por aqui, por ali. Sempre teve muito um personalismo dos editores, né, de gente fazendo campanha, aquele cara que hoje é do Pipoca Nanquim, fez muita campanha pra lançar material do Kirby, e aí depois que ele saiu também, que saiu o Quarto Mundo, que Novos Deuses, né? Aquele, todo aquele material lá que saiu, Kamandi, Pais que empolgaram ali, Etrigan também saiu, enfim. Mas, assim, voltando até para o nosso assunto, acho que a gente está divagando aqui, e tem muito assunto para a gente falar, se a gente não se cortar. Eu acho que o problema principal aqui é... Existe hoje uma organização um pouquinho melhor, ou não sei se isso é bom, não é bom, mas é um pouquinho melhor. Existe que tem as tais das planilhas da Itália, né? Que a Itália começou a decidir o que manda publicar aqui, que aí diz assim, ó, isso aqui é para ser publicado no primeiro semestre, dá teu pulo, não importa como você vai fazer, não importa qual o prazo, isso aqui tem que ser tudo publicado no primeiro semestre. E aí joga pra tradutor fazer de qualquer jeito. Eu imagino o seguinte, pelo que a gente já viu nesses... São 20 anos de Panini no Brasil com a Marvel e DC. É isso, né? 20 anos, né? Isso. Vê só, nesses 20 anos, o que é que a gente sabe? Sempre teve, e eu não acredito que deixou de ter, aquela coisa do tipo, já tem um formato que está dando certo lá na Europa, em algum outro país, vamos emplacar no Brasil. Porque isso era uma coisa que... Isso aí foi, não foi suposição, né? É uma coisa que a própria... Os próprios editores aqui no Brasil, eu não sei se o Og ou Derna, eu não sei quem foi, não sei se foi o Og, falou isso, que tem alguns formatos que simplesmente são empurrados para cá. Um deles foi aquele formatinho, logo no começo da Marvel, pela Panini aqui, que era aquele formatinho menor do que o formato americano, maior do que o formatinho da Abril, que teve, por exemplo, Marvel Knights, aquela série 6 partes do Chuck Dixon. Era um formato que tinha lá, né? Formato tipo mitos, né? Formato Paraguai da Mitos, né? Esse é um critério. O outro que a gente sabe é que, supostamente, eles faziam algumas pesquisas de opinião com leitores para ver o que os leitores queriam. Algumas vezes eles, ou pelo menos, simularam que estavam fazendo esse critério. O outro, eu acredito que é o seguinte, é seguir essa tendência de 2010 para cá, desses novos supostos leitores que a gente não sabe se realmente tem, que seguiriam as ondas da Marvel no cinema. E que supostamente comprariam os quadrinhos, o que eu duvido muito, porque eu não acredito que tenha tido essa migração tão grande, não. Porque eu conheço muita gente que conhece, curte, admira, adora os do cinema, das séries, mas que não compra, não, quadrinhos. Mas, enfim, eu não sei. Porque, assim, voltando, né, como o Maurício falou, essa questão agora de Vingadores, Saga dos Vingadores. Leitores de longa data sempre pediram a fase de Roger Stern, independente de ser só com Buscema ou não. Então, assim, isso sempre foi uma coisa pedida, era um sonho, né? Aquela coisa, será que um dia eles vão publicar? Então, eles podem ter levado isso em consideração. Só que o leitor de velha data, de longa data, o ponto é justamente esse que a gente está falando. Teve muita coisa que não saiu pela Abril, a gente queria ver. Teve muita coisa que saiu pela Abril picotada, a gente queria ver na íntegra. E quem leu a fase do Roger Stern, mesmo eu, no meu caso, eu abomino, acho horrível a arte do Al Milgrom. Mas eu suportaria comprar algumas edições com a arte do Al Milgrom, porque entre um e outro é como vocês falaram. Tem o Romitinha, tem o Bob Hall, tem o Byrne, tem vários outros no meio. E o texto do Roger Stern e o que vai acontecendo ao longo dessas edições não são, assim, descartáveis para o que vem depois. Começar da edição 255, que eu acho que é isso, que vai começar da Panini. É um lance assim que você não entende, você tem uma explicação. Não, porque começou do Buscema. Ok, tá, faz sentido. Mas essa fase, para quem leu e para quem conhece, quem tiver uma mínima noção, ela não melhorou em termos de roteiros com a chegada do Buscema. Ela já vinha numa construção lenta, gradual e muito boa desde a fase do Milgrom. Então, 227. Acho que é isso, né? Quando começa. 227, né? Faz do Sté. Me corrija aí, Luiz. É, 227. Ah. Isso. Aí, 37, 47, praticamente 57. Você vai perder 28 edições, digamos. É, eu acho que tem 2 anuais aí. Quer isso. Dizer, em cinco sagas dava pra lançar tudo. Pronto. Você vai perder 2 anos e algumas edições de fatos que constroem pra aquele ponto que vai chegar ali, do tipo... A estreia da Mônica Rambeau, a nova Capitã Marvel, e que aí faria todo o sentido do mundo com o destaque que ela teve na saga da Wanda, do Disney Plus, e o destaque que ela vai ter agora no novo filme da Capitã Marvel, né? Marvels, The Marvels. A personagem vai ter um destaque gigantesco, é uma protagonista. Eu acho que valeria muito começar do ponto em que ela estreou. que é no aquele anual do Homem-Aranha. A arte é muito, muito boa. Eu acredito que é Romita pai e Romita filho. É isso mesmo? Eu acho que é isso mesmo. Eu acho que é arte do Romitinha com arte finalização do Romita pai, ou o inverso, não sei. E é uma edição muito boa, que é aquele padrão do Stern. O Roger Stern, ele sempre foi o para mim, o operário padrão dos anos 80. O cara, ele fez coisas, ele nunca saiu do padrão, ele nunca fez nada genial, inovador, nada assim. O que ele mais se aproximou de fazer algo marcante foi mais pelo artista com quem ele estava, que foi o Mike Mignola, naquele Graphic Marvel, né? Doutor Estranho e Doutor Destino, Triunfo e Tormento. Que ali sim, ali é quase um clássico, mas ainda assim, quando você lê, é uma boa história. Não é nada assim erudito, nada. Não, é um ótimo gibizinho. E também mais pela arte do Mignola. O Roger Stern, ele nunca saiu disso de ser um operário padrão, mas nisso ele é excepcional. Talvez tenha sido o melhor dos anos 80. Abaixo dele eu só considero assim o David Michelinie, Bill Mantlo e o Englehart. O Englehart também. Mas o Stern sempre foi melhor, porque ele sempre foi consistente. Então, ele fez uma construção da Mônica Rambeau Capitã Marvel, a evolução da Vespa até se tornar líder do grupo, todos aqueles atritos entre os personagens, a chegada de uns, a saída de outros. Tem toda uma construção para você chegar no 55, onde a própria sinopse que tem dessa saga, ela já é um ploft. A Vespa volta de férias e encontra o grupo abalado pelo período que o Visão tentou dominar o mundo. Ou seja, você já vai pegar a carruagem andando. E não é que tenha sido da fase de outro roteirista que está passando. Não, é do próprio roteirista. Então, assim, frustra um bocado. Para mim é frustrante. Ah, eu vou fazer uma defesa aqui de advogado do diabo da Panini, me permitam. Que é o seguinte, bicho. Eu concordo que a esses pontos aí, principalmente o que você falou, Joel, da estreia da Capitã Marvel da Mônica Rambeau, que é uma das minhas personagens favoritas dos Vingadores, assim, principalmente pela época que eu comecei a ler, enfim. Todos nós, né, começamos a ler e curtimos muito isso e foi a nossa, o nosso Capitão Marvel / Capitã Marvel foi a Mônica. É quem a gente sempre se ligou no personagem, nem se importava, por que é Capitã Marvel, né, o nome da editora, ela nem é a pessoa mais importante e tudo mais. Não se existia essa preocupação, verdade seja dita, dizer, porque é uma mulher negra e tudo mais, mas isso também foi muito legal, a gente absorveu sem refletir sobre isso. A minha questão aqui é o seguinte, eu tava dando uma folhada nos scans aqui das anteriores, né, da 250 em diante, que são ótimas histórias, o Visão Absoluto, né, não sei como é que sei traduzido aqui, como é que foi traduzido aqui, é uma ótima história, sem dúvida, eu concordo totalmente com você. Na verdade, volto mais até o Stern entra lá atrás, eu tava lendo desde a 250, que é uma bela ediçãozinha também, logo depois da história que a Serpente da Lua, vilã ainda, até domina os Vingadores e tudo mais. Inclusive é curioso, né? Ela seduz o Thor e ela praticamente estupra o Thor, porque ela usa o poder telepático dela para fazer o Thor querer dar a desejar, né? Amá-la. E ele já aparece ali envolto só na capa, peladão. Mas sim, aí você vai ver até coisas que o Stern pegou lá atrás e vai resgatar mais na frente aqui, e outras deixas de outros autores. Mas esse é um bom ponto também, porque eu ia dizendo assim, a arte dá um salto gigantesco. Não é só o Buscemão desenhando, é o Tom Palmer finalizando, gente. O Tom Palmer finalizando. Eu acho que deixa aí até o Al Milgram mais. Deixava, né? O Al Milgram mais palatável. E tem ainda aquela coisa do gibi dessa época, que é aquele flashback que pode não explicar tudo, mas situa bem o novo leitor. Aquele pensamento que a gente já comentou em outros programas, no Pilha, no Piranha e tudo mais, que é o pensamento do Stan Lee, de todo gibi pode ser o primeiro gibi de alguém. Então você vai ter uma recapitulação aqui, Joel, nessa 255, cuja capa é pintada pelo Tom Palmer, inclusive nessa capa da Capitã Marvel aí, que vai estar na nossa vitrine. Ela vai explicar, não perfeitamente, não substitui a leitura da fase, mas ela dá um flashbackzinho, ele dá uma situada, os personagens novos vão chegando e vai dizendo assim, ah, porque eu tava assim quando saiu, chegou agora aqui. Eu acho que é um bom ponto de partida nesse aspecto. E entendendo também que o GB tem que começar bem para vender. Eu discordo do que teve um doido que chegou no Twitter do Luiz, né, Luiz? Pra dizer que não existia fãs dos Vingadores dessa época no Brasil. Tá louco. Cá estamos nós três aqui, sabemos que não somos os únicos, né? Você que tá ouvindo esse podcast, se não conhece, conhece alguém que gosta dessa fase, que já disse, ah, vejo o Cerco à Mansão, vejo o Ataque ao Olimpo, enfim. São coisas que não são só a memória afetiva, não. Se você pegar hoje para reler, elas envelheceram muito bem. Eu ouso dizer que não envelheceram, no sentido de que são ótimos gibizinhos para você ler. Você compara com o gibi atual, ah, vai ter uma porrada de texto, ter coisa... Tipo, porra, tem uma que eu vi aqui, que é um pouco antes desse recorte aqui, que é o Thor chamando o Aranha para participar do grupo. Ele não entra... E é o Stern já, né? O Stern tava no... É, já não faz o Stern. É. E aí ele... O Thor tá sentado no sofá com a roupa toda dele lá de Thor, né? Aquela roupa que a gente conhece, clássica. E lendo uma revista, uma Time. E aí ele lê a capa do Homem-Aranha e ele fez vou chamar o Aranha. Sabe, essa coisa que a gente não imagina hoje, o Thor sentado lá no trono de Asgard lendo a Time, lendo a Veja, né? É, ou a Carta Capital, não sei se o Thor é família real, ele é de direita. Eu acho que envelheceu bem no sentido da diversão, você tem que entender que é um gibi daquela época, mas é um bom ponto de partida nesse aspecto. O que é curioso, porque eu estou defendendo a Panini nesse ponto aqui, mas a gente vai para o Saga do Aranha 1, que falaremos um dia, quando o Piranha voltar, é um péssimo começo. Dali, sabe? É um péssimo ponto de partida ali. Ainda que seja o começo da saga, as primeiras histórias escritas pelo Daniel Neal e tudo mais, mas só tem uma história do Daniel Neal na primeira edição. A gente vai ter uma boa história na segunda Filha do Aranha, que é o anual desenhado pelo Frank Miller e escrito pelo Stern. E não faz sentido, sabe? Ali foi um recorte, provavelmente algum editor que disse, não, eu gosto dessa história aqui, então tem que começar daqui, porque se começar depois não pode poder resgatar essa, enfim. Mas nesse caso aqui, para os Vingadores, não é criticando, não é achando que não tem público para isso, mas eu acho que é um bom começo, é um recorte legal, e é um ponto de partida que te deixa situado a partir dali. E, pô, o Semão, né, velho? Não desgosto do Bob, é o Bob Hall, né, que tá na 254 ali, o finalzinho do Visão. É, 251, 254 é o Bob Hall. É, ele não é ruim de jeito nenhum, um bom operário, sumido, né, não tem o reconhecimento que merecia. Ele faleceu, não? No Wikipedia tá dizendo que ele tá vivo ainda. É? Eu pensei que ele tinha falecido. Então confundi com alguém. Matei o cara. Só fazer comentar nessa parte que o Maurício fala sobre ser advogado do diabo da Panini e tal. A Panini, quando ela começou os deluxes da forma como nós entendemos hoje, que foi aquela fase do Claremont e do Barney, que ela publicou ao contrário, eu, na minha vã esperança e ingenuidade, quero pensar que em algum momento a Panini pode... de alguma forma, que ela, o que ela não gosta e que ela se sente de alguma maneira obrigada a lançar, ela lança em volumões para se livrar logo. O começo da fase do Stern, ele tá fechando pontas da fase do Jim Shooter, que é o julgamento e a corte marcial do Hank Pym, que vai até 230 ali, 232 por ali. O Visão Absoluta foi traduzido assim, Maurício, Visão Absoluta, a edição 254 é Visão Absoluta. Foi lá fora, saiu em dois, vamos dizer assim, semi-ômnibus de 400 páginas. Então talvez, sei lá, em algum futuro, eu gostaria que a Panini lançasse dois vintages do começo dessa fase, já que ela não tem problema em publicar fora da ordem, né? E coisas completamente soltas do nada, né? Porque assim, faria sentido na época da Era de Ultron, quando o Ultron tentou invadir os computadores mundiais e tal, publicar isso. Mas assim, era outro contexto na época, né? 2016, sei lá quando é que é o Era de Ultron, é uma opção, porque você praticamente fecha toda a fase. Começa na 227, e esse Absolute Vision 1 e 2, ele começa na 231, e vai até 254. Então, dois encadernados de 400 páginas já fecharia tudo. O que também a gente fica triste que, assim, num encadernado de 170, não sei quanto é o Marvel Saga hoje, daria pra matar, como a gente comentou no começo, em 5 volumes essa fase de pré-Buscema, né? É, seria uma alternativa, né? Talvez até abrisse aí o espaço pra um outro tipo de coleção, né? Como se fosse uma prévia, tipo uma... Já foi usado o nome, né? Mas acho que é um nome excelente, que é a coleção histórica Marvel. Pra coisas mais antigas do que os sagas estão acompanhando. Mas é, aí fica a cargo da dona Panini. Ah, porque assim, se for olhar pela qualidade do material, a Panini, seguindo até o que o Maurício falou aí, ela publicou as coleções históricas Marvel do Hulk e do Bill Mantlo com o Sal Buscema. Depois publicou aquele o próprio, né? A Saga da Encruzilhada. Depois da Saga da Encruzilhada, publicou aquele arco curtinho, né, do John Byrne, né, que é o, eu acho que é a Prova de Fogo, alguma coisa assim, não sei qual foi o nome que ficou aqui no Brasil. E na sequência, publicou um encadernado capa dura, caríssimo, do Al Milgrom, que é aquela fase intermediária antes do Peter David chegar, que é o Hulk cinza, com o Rick Jones como Hulk Jones, que é tudo do Al Milgrom ali. Eles publicaram isso no encadernado parrudo e caro. Então, não seria de se estranhar se eles pegassem aí, como vocês estão falando, essa fase agora anterior e lançassem algo caro também. Eles são loucos, não sei, né? Não, eu acho que sim, que a gente está pensando no contexto geral, considerando outros títulos. Mas o próprio Vingadores, como título lá desde o V1 número 1 até hoje, o Bendis ali, é carente. O V1 é carente de lançamentos. Porque praticamente, assim, de saga é importante... Só a Guerra Kree Skrull. A Coroa da Serpente saiu, não saiu com esse nome, saiu dentro de uma coleção histórica. A Panini nunca publicou a saga da Vadora Celestial, nunca lançou a saga de Corva, que saiu pela Salvat, mas muitos consideram a saga de Corva que pau a pau com o Under Siege, do final ali do Stern, como a maior história dos Vingadores. E a Panini simplesmente não lançou isso. Se for o critério, ela já lançou vários Marvel Vintage de fase solta, assim, se fosse esse critério, né? Nessa coleção atual, essa coleção é coleção clássica Marvel, né? Acredito que é isso. Eles chegaram com os Vingadores, que ela vai encerrar agora, né? Na edição 64. Eles chegaram ela até vai que encerrar, volume dos Vingadores? Ela vai ela chega na edição 34, que é a última, se eu não me engano, é 34 ou 35, é a última edição do Stan Lee. E no 35 caso, começa o Roy Thomas. No caso, teve quantas edições? Teve quantas edições dessa coleção clássica dedicada aos Vingadores? 7, 8? Ah, lá na... Não, aqui no Brasil. Ah, sim, aqui eu acho que foi mais 6 ou 7, uma coisa assim. Quer dizer... Lá na Itália tá na, sei lá, 40, na fase de shooter, já tá quase na 200, tava na 186, se não me engano. Eu acho que eles devem seguir o molde, o formato de lá, o pé da letra, né? Porque assim, desde que eu vi o anúncio dessa coleção e comecei, eu realmente ignorei essa coleção, não por ser ruim, claro que não, mas é tanto lançamento que eu ignorei. Depois foi quando eu vi... Eu tomei um susto quando vi que já tava na edição 40, 50, eu fiquei... Oh. Aí, só que aí eu fiquei observando o seguinte, por que eles não lançaram essa mesma coleção, já segmentada mesmo, do tipo, coleção clássica Marvel, Vingadores? E aí lançaria bimestralmente, não sei, bimestral, trimestral, porque aí eu acho que isso seria mais agradável para o leitor, não sei, para mim... Não sei, porque na visão, por exemplo, eu fui no MBB esses dias e vi o pessoal criticando lá. A visão do pessoal do MBB é de que é uma grande coleção. E é, realmente, assim, pela numeração. Ninguém vê ela como sendo módulos, do tipo, não, só vou comprar Vingadores, só vou comprar... Não, vê ela como uma grande coleção. Até para a percepção do leitor, eu acho que teria sido melhor se tivesse lançado 5, 6 coleções clássicas Marvel, numeradas para cada... Né? Um exemplo para o X-Men, que vai ter só o Revival lá na 94, no Giant Size, não, eu acho que não faz sentido uma pessoa que na Itália vai colecionar só um personagem específico, ela vai esperar, sei lá, 2 anos entre a fase ali do New Adams, né? Exatamente. Pra voltar ao Giant Size, vai ter, sei lá, 30 outras que você... Já lá na Itália, na expansão da expansão, acho que já saiu o Doutor Estranho, Defensores, Surfista Prateado, começou e acabou. Tem esses pulos. Então, assim, eu não acho que seja um número grande de pessoas que vai fazer tudo. E também cansa a pessoa que só está fazendo um específico. A pessoa tem que se planejar. Por exemplo, eu estou fazendo Quarteto, Thor e Vingadores só. Uma solução que desse problema que você apontou, desse pulo e tal, é o que ela está fazendo agora com o Demolidor. Ela vai lançar o Demolidor, sei lá, acho que do 1 ao 20. na definitiva, aquela preta, né, capa preta grandona. Ou seja, já era um indício de que ia cancelar a coleção clássica. Tá publicando a mesma coisa do Demolidor que saiu na clássica? Não, esse ponto aí, por incrível que pareça, eu até defendo, mas sabe por quê? É, vamos lá, X-Men e Homem-Aranha. Eles estão publicando já, eu acho que já vai na quinta ou na sexta, a edição definitiva dos X-Men. Já chegou na fase do Claremont com o Cockrum, não é isso? Já chegou aqueles volumes grandes, né, de cento e tantos. Eu acho que já tá no começo da saga da Fênix Negra. Pronto. Certo. Aí, isso daí é para o leitor que quer comprar uma coisa mais luxuosa, cara. Para o leitor que quer, enfim, não pode ou não quer gastar muito, aí ok, você tem esse formato menor, mais barato, mais acessível, você vai comprando em partes. Mas eu acho que é alguma coisa que a gente sempre falou, era bom ter opções de formato para todos os bolsos. Mas, eu insisto, seria melhor se fosse uma coisa, como você está falando aí, sem esses pulos. Uma coisa segmentada, você saber que a cada 2 meses você ia comprar a continuação e não esperar 3-4 meses para que saísse a continuação daquele personagem ou grupo que você está acompanhando. Mas falando de Vingadores, né? Voltemos. Ah, aproveitando aqui então, isso aí, eu tava dando uma olhada aqui até em capas, né? E o que é que vai sair aí? Então, voltando para Vingadores, nessa época que o run do Roger Stern começa, que ele substitui o Jim Shooter como roteirista em edições seguidas, né? Porque eles estavam. O Jim Shooter tava alternando com várias outras pessoas naquela época. Na época da 227, naquele mês. Era as fases que estavam sendo lançadas no mercado americano. Era a fase do Bill Mantlo no Incrível Hulk. Estávamos na Saga da Ninhada dos X-Men, do Claremont. Dreadstar estava sendo lançado pela Marvel. O Quarteto Fantástico era do Byrne. O Homem de Ferro do Dennis O'Neill. O Homem-Aranha era do Roger Stern. Tanto que a comunicação aí com o começo da fase dos Vingadores, que é a introdução na anual 16 do Homem-Aranha, a Capitã Marvel, a Mônica Rambeau, né? O Demolidor é o finalzinho da fase inicial do Frank Miller na edição 191. E o Capitão América do J.M. Demetres e o Mestre do Kung Fu do Doug Monch. Quer dizer, uma época que eu acho que grande parte aqui já foi encadernada no Brasil de alguma forma, né? Ou pela Panini, ou pela Mitos. E algumas até mais de uma vez, né? E completas, né? Então faltava uma outra edição das importantes que saiu na época, que é o Vingadores, né? O Vingadores que é carente desse tipo de coleção seguidinha de mensais, né? Costuma-se muito sair de arcos fechados. Esse eu acho que é um grande problema também que tem Vingadores naquela época, porque tem várias subtramas acontecendo ao mesmo tempo. A gente comentou, eu e o Maurício, nos primeiros 3 Avantes Vingadores, que desde a época do Roy Thomas, ele introduziu essas várias subtramas acontecendo ao mesmo tempo, não era uma coisa procedural que nem a fase do Stan Lee lá no começo, e que se manteve. Só que o Jim Shooter, ele radicalizou um pouco isso, que ele só botava um assunto de determinado Vingador, ele sumia, 8 edições depois voltava, e isso aí se manteve até o Roger Stern amarrar as pontas, né? Depois que ele fecha os arcos, as pontas soltas no Jim Shooter ali na 232, por aí, antes dele começar a fase, né? As consecuções dos próprios atos do que ele estava roteirizando. Ó, primeiro de tudo, Que momento para ser fã de gibizinho, né? Só coisa boa saindo aí. Eu fico imaginando hoje a gente comentar um gibi que tá saindo agora. E dizer assim, nessa época tá saindo Vingadores do Jason Aaron. Que merda, né? Joel defende o Jason Aaron, viu? Nos Vingadores, Luiz. Rapaz, eu aprendi a gostar. Eu fui. Ué, você vê, eu mordei a língua, viu, Luiz? Eu comecei lendo Vingadores do Aaron. Já com uma impressão negativa do que ele tinha feito no Hulk. Porque pra mim foi uma das piores fases que eu já vi do Hulk. Foi aquela fase curta do Aaron. Com a arte do Silvestre, se eu não me engano. Acho que era o Marco Silvestre. Então quando ele partiu pra Vingadores, eu já tava torcendo o nariz. Cara, da edição 1 até a edição 43, 44, eu só vi um arco bom. Que foi aquele arco no espaço em que eles encontram com a mãe da Estigma, né, que era uma Estigma, morreu e passou para bebê. Eu gostei muito daquele arco. O arco dos vampiros foi okzinho e tal, mas foram 44 edições de críticas, ofensas. Inclusive o nosso amigo Mauro Lovitch até gostava do começo, dizia que era divertido. Era uma grande bobagem divertida, eu achava horrível. Lá pela edição 43, 44, com aquela aquela saga da Mulher Hulk Invernal. Eu acredito que seja isso. É isso mesmo? Isso. Pronto. Isso. Eu comecei a gostar e fui empolgando, pronto. Dali até o final eu virei fã. Me julguem. É culpado, uma cadeia pra você. O réu se falando. Você falando que na 44 fica boa, me lembra do Maurício falando que a fase do quarteto do Dungelot fica boa. Lá na 40 e pouco assim fica boa. Você sabe quem é que gosta disso? Boa. Sabe quem é que gosta dessa. Quem gosta dessa filosofia de leitura? O Dãozinho. Ele adora quando a gente diz isso. Não, pô, lê até a 30, 40 que melhora. Não, mas vocês sabem que quem criou essa filosofia de gibi foi o Jones, né? Com os novos titãs dele. Que sempre ficava de melhorar na próxima edição. Isso era uma piada interna do MBB, né? É, exatamente. É mesmo, cara. É mesmo. Na próxima melhora. Voltando novamente aos Vingadores. Que a gente tá falando desse recorte aí, dessa nova saga da Panini. Você situou aí, contextualizou, né, o cenário da Marvel na época, né? O que estava sendo publicado. Cara, é o seguinte, anos 80 na Marvel, você tem coisas absurdamente inovadoras ou clássicas mesmo, que a Marvel tem clássicos. Você tem Frank Miller no Demolidor, você tem o final, né, da fase Claremont e Byrne nos X-Men, você tem muita coisa ali, você tem o Bill Sienkiewicz nos Novos Mutantes, que aquilo ali é revolucionário. Você tem muita coisa linda da Marvel. E você tem umas coisas horríveis. Algumas dessas que você falou aí, a gente gosta. Tipo, o Hulk do Bill Mantlo. Eu sou fã, principalmente pela arte do Saul Buscema. Eu gosto muito do Hulk. Mas é o seguinte, eu passei a gostar em releituras. Porque na época que eu lia, que eu era garoto, eu achava aquilo ali uma coisa brega, cafona, horrível. Eu achava horrível. Depois que eu fui entender que aquilo ali, da maneira como foi feita... Era basicamente assim, influenciado pelo seriado da TV. Tinha muito do seriado da TV, se não naquela coisa da própria do Dr. David Banner, né, da TV, mas ele se inspirava muito naquilo ali. Então eu acabei abraçando aquela breguice setentista nos anos 80. Mas aí você olha o seguinte, Vingadores... Por mais que a gente goste dos Vingadores, a gente gostava muito. E sim, como o Maurício falou aí, existem fãs dos Vingadores dos anos 80, que cresceram no Brasil nos anos 80. Mas se você for olhar, você pega alguma dessas edições aí do próprio Stern, ou do Jim Shooter. Essas histórias dos anos 80. Elas começaram a ganhar algum escopo, assim, de melhor roteirização e tal, em alguns arcos. Tipo, esse que a gente falou do Visão, o que vai ser lá do ataque à mansão, depois a guerra no Olimpo, você tem umas coisas assim que excedem. Mas, no geral, era o gibizinho sem ter vergonha de ser gibizinho super-herói. Era uma coisa assim que até para um adolescente talvez fosse assim meio constrangedor naquela época, sem ter toda essa... O que nós temos hoje em dia, né? Que hoje em dia, né, virou mainstream, né? Você gostar de super-herói por conta do cinema, das séries de TV, de streams. Mas se você for olhar... Hoje, você pegando aquilo para reler, tem coisas assim que você diz, pô, eu gosto, eu defendo, eu sempre vou gostar, mas é aquele carinho nostálgico. Era muita coisa que, se você for olhar direitinho, cara, é de razoável a fraco demais, algumas dessas coisas. Então foi uma época assim de extremos. No caso dos Vingadores, do externo, ele teve que lidar muito com coisas que tinham sido deixadas dos outros roteiristas, ele tentou dar a sua própria voz... Né, os personagens, ele tentou seguir o que era o padrão, que sempre foi até essa época, de equipe de super-heróis, que era as interações, os conflitos internos, os arcos de cada personagem, a evolução deles. Você tinha aquela coisa que já era meio... você tinha uma fórmula. Era formulaico. Porque o que ele estava fazendo ali nos anos 80 era o mesmo que tinha sido feito nos anos 70. Deferia um pouco dos anos 60, porque nos anos 60 ainda estavam se descobrindo, né, como fazer aquilo ali. Era meio que era inovador, de certa forma, nos 60. Mas anos 70 já estava uma coisa já estabelecida, anos 80 só fez administrar e manter isso. E assim, qual é a vantagem do Stern? Ele conseguia fazer a coisa com uma honestidade de roteiro e com assim, uma elegância em si. Ele conseguia fazer a coisa que ela não ficava, por exemplo... Vamos dar outro exemplo da época de equipe de super-herói, que eu abomino e detesto. quem me conhece sabe, o X-Factor da Louise Simonson. Aquilo pra mim é horrível. Você pega, vamos lá, Defensores. Chegou a ser publicado na revista do Capitão América da Abril os últimos números da revista dos Defensores. Eu esqueci o nome do infeliz, mas foi depois do Demáteis. Era um cara que escreveu uma formação que tinha a Nuvem, tinha o Gárgula, tinha o Homem de Gelo, tinha o Fera, o Anjo e a Valquíria. Aquilo era horrível também. Terrível. Eu acho que é Peter B. Gillis o nome dele. Acho que é isso. Acho que o Maurício deve lembrar. Pronto, aquilo era horrível. Aí você tem umas coisas assim, os caras pegavam a mesma fórmula, quando o escritor não era bom, fazia merdas colossais. Quando o cara era um bom escritor e tinha um domínio, ele fazia pelo menos um trabalho de operário excelente como o Stern. Eu acho assim, Vingadores nessa época, isso não é demérito não para a equipe, mas não era um sucesso, não era algo inovador, não era X-Men, que tinha se tornado um hit, não era Novos Titãs, que também era outro hit, não era a Liga da Justiça, que tinha aquele todo aquele glamour. Vingadores era o seguinte, era o gibi lado B, era o gibi de segunda categoria, que todo leitor adorava e curtia e gostava de ler, porque ele não era só pancadaria e ação. Ele tinha aqueles conflitos de personagens, tinha aquelas interações. É uma fase assim que eu tenho um certo carinho. Agora, eu sei que não passou disso, não foi uma coisa assim genial, gigantesca. Agora o Stern conseguiu, pelo menos, fazer uma boa fase. Ah, vamos lá, assim, eu não acho uma fase genial, concordo. Mas eu acho, mais uma vez, né, vou defender aqui que esse ponto de partida é legal, porque ele vai papaiar para muita coisa legal que tem nos gibis. Aí eu tava dando uma olhada aqui nas capas, até daqui a pouquinho, eu acho que no, lá pelo terceiro ou quarto volume, por exemplo, a gente vai ter, já vai ter tido alguns confrontos legais. A gente tem aquela formação da formação clássica, né? Logo nessa 255 a gente vê o Cavaleiro Negro voltando. O Cavaleiro Negro que vai ficar até a fase da jaquetinha, né? Quando ele vai sumir lá com a Cersei, que ele tem aquele casamento maluco com ela e tudo mais. E a gente vai ter a volta da Jean Grey, provavelmente a gente vai ter aí a republicação. Provavelmente não, né? Vai ter que ter a republicação daquele material que saiu até na numa capa dura recente, né? O Retorno da Fênix. Anual é depois da 260, então tem que ser já na próxima. Pronto, mas já começa mesmo na 265, que aí ele já começa a fazer a propaganda, inclusive, assim, vem aí o X-Factor, né, o que é o X-Factor e tudo mais, na orelha direita superior dos gibis, né, Guerra Secreta 2 é assim, vai ter tie-in de Guerra Secreta 2 também aí, a gente vai ter uma história que a gente até comentou por alto, Luiz, acho que no primeiro ou no segundo Avante, que é aquela do Jarvis, né? Uma daquelas que a gente falou que vamos comentar aí no futuro. O Jarvis quase morrendo, ele fica um tempo afastado dos Vingadores, vai voltar lá. A gente vai ter o Thor com o corpo quebradiço lá da fase do Simonson também, né? Que ele vai estar com aquela armadura, com o capacete dourado e a cota de malha no peito. Tem o Kang Vive, que é uma saga bem legal do Kang, um pouquinho antes ali da minha saga favorita dos Vingadores, que é o Cerco da Mansão, né? É Dinastia Kang, não, o nome dessa? Esse é o Dinastia Kang? Acho que é. Agora. É, que saiu aqui até no maiores clássicos dos Vingadores, né? Naqueles quatro formatinhos, que é justamente a capa dessa, que é a 269, não é isso? É, 267 ou 269, esse arco aí, eu acho. Pronto, a gente tem aí nessa, que é antes disso, né? A gente vai ter uma dessas reformulações, que é quando o Dr. Druida entra no gibi. Eu não me recordo bem qual é a fase que o Dr. Stern estava rolando aí, mas o Stern não pôde usá-lo no gibi. Aí ele bota o Dr. Druida, bicho, como o místico de plantão, né? Aí é o Dr. Druida, a Mulher Hulk. A Mulher Hulk foi o Stern que trouxe lá, atrás, inclusive. Que é uma edição bem bacana ali pela 220 e pouquinho, que é uma Mulher Hulk ainda selvagem, né? Antes daquele remake do Burn, então ela às vezes quebra o pau com a Janet, e às vezes ela tira onda com o Gavião Arqueiro. Tem até uma edição bem bacana que ela acaba, o Gavião Arqueiro vai tirar onda com a cara dela, ela pega, beija ele, ele não quer beijar ela, ele acha ela um monstro, né? Ela, nada daquilo da Mulher Hulk desejada, né, gostosona que a gente viu a partir do Burn. E é uma das minhas eventos favoritos, os Vingadores, né? São duas coisas que eu gosto muito, que eu acabei nem falando muito lá nos primeiros Avantes, pra não queimar a pauta. Um é a edição de nova formação dos Vingadores. E o outro é que nessa época aí, o leitor mais novo, né? Essa que não tá acostumado também com o Thor lendo, tomando chá e lendo a Veja. É o martelinho dos Vingadores. O líder dos Vingadores tem sempre um martelinho lá, né? Que eles presidem as reuniões semanais dos Vingadores. E tem o líder, o chairman, né? Que fica só como líder mesmo. Ele é rotativo. É eleito pelo voto dos Vingadores mesmo. E ele vai fazer sempre o acompanhamento ali do gibizinho, né? da equipe. E a gente vai ter, a Vespa, né, como líder da equipe. Inclusive... Pô, isso uma, quando a gente falar sobre membros históricos, alguma coisa assim, que era uma pauta futura, a gente tem que lembrar, teve dois momentos que o governo interferiu na quantidade de membros, lembra disso? Sim. Que eles definiram que tinha que ter 6 ou 7, aí também depois, na fase do Buzz, que também ele fez uma homenagem também, botando, acho que é o Peter Gillis, né, dizendo que tinha que ter 6 ou 7 de novo, que tinha um monte de Vingador. E tem a história de ter o Vingador Negro, né? Que o Pantera entra nesse esquema. Tem alguns personagens são. O Falcão, na verdade, entra nesse esquema, perdão. Pô, tem um diálogo do Homem de Ferro nessa do Buzz aqui, que é bem. Como é que chama? Brasil Paralelo? Não somos racistas, temos até membros negros e mulheres. Eu falei, caralho, que porra é essa? É verdade. É assim, o rosto dele, um balão enorme. Que também é um Buzz que adorava nessa época. E falando, eu falei, caralho, que negócio constrangedor. Eu tenho que achar esse negócio pra postar um dia desse aí, botando Homem de Ferro de direita. O Buzz que já fez um meia-culpa disso aí, né? Que ele admite, assim, que ele tava usando muita verborragia. Não em relação ao conteúdo, né? Ele quis mostrar mesmo essa discussão, né? Do Stark ali, daquela coisa mais pesada dos Vingadores, mais núcleo duro, né, por assim dizer. Mas, não, mesmo assim, não é uma coisa que eles se arrependem, e não tem por que se arrepender mesmo não, porque é uma baita sacada ali que ele faz. Eu acho, inclusive, que a gente vai os leitores vão se impressionar mais com isso aqui, nessa fase. Porque vai ter discussão disso, bicho. E a discussão que a galera hoje em dia tá achando que... Como posso dizer? Tá achando que não... É novidade dos quadrinhos e não é. É coisa que os caras estão falando há muito tempo. Eu até postei agora há pouco para uns amigos. Que um gibi mais antigo dos jogadores fala assim... Ah, a gente precisa de gente com mais espírito de equipe. Aí outra, a gente precisa de gente mais criativa também. Aí a gente precisa de alguém que conheça muito as tecnologias modernas. Aí a Vespa vai e fala assim, já sei o que esse grupo precisa, precisa de mais garotas. Agora é interessante. Se fosse hoje em dia, ia ser Marvel lacradora, quem lacra no look, e etc. Agora é interessante aqui, a personagem que entrou nesse período, que foi uma personagem que trouxe diversidade, basicamente não teve essa discussão. É interessante. Que assim, você pode dizer por um lado, poxa, o Stern perdeu uma oportunidade de tratar a questão do racismo quando trouxe a Mônica Rambeau, Capitã Marvel, para o grupo. Eu já acho que, de certa forma, foi legal ele não ter tratado isso de uma maneira, pelo seguinte, a personagem ela não entrou obrigatoriamente como sendo o que chamavam na época de Tolkien, né? Tolkien, personagem Tolkien, que era, não, vai ser a personagem negra para tratar de assuntos do racismo, do que passa um personagem, uma pessoa negra no mundo real e tal. Ela tem, na verdade, outra questão que ela traz. Na edição de estreia, eu lembro disso, ela era uma membro da guarda costeira, não deixa de ser uma força de segurança. E o chefe dela também era negro, então não havia questão de racismo aí. Agora havia a questão da misoginia. Ele, por ser homem, e mais velho do que ela, ele não aceitava que ela fosse promovida, que ela tivesse um cargo superior, enfim. Então ele boicotava ela, ele prejudicava ela. Tem a questão da misoginia, o fato de ser uma mulher que tentava de toda forma mostrar sua competência e não tinha oportunidade. Quando ela entra nos Vingadores, você tem aquela coisa do novato. Ela passa basicamente aquilo que o Nuclear já passou na Liga da Justiça nos anos 70, que o Quasar passou nos Vingadores nos anos 90, acho que final dos anos 80, começo dos anos 90, que sempre é aquela coisa do novato que está aprendendo tal e que, enfim, está tentando se enturmar. No caso dela, ela começou insegura, começou totalmente assim, perdida naquele mundo de super-heróis, que ela não era, só que aí ela chega com um nível de poder gigantesco. Ela tem já vinha com uma atitude de eu quero o meu espaço, eu quero mostrar o que eu posso fazer. Então, eu acho que foi legal essa parte do Stern. Ele mostrou uma personagem que já tinha uma carreira bem definida, tinha um caráter, um comportamento bem definido e que não vivia sendo fustigada por uma mazela terrível, que é o racismo, mas ela já estava assim em outro ritmo, em outro nível. Eu gostei disso. Tanto é que você tem um arco dela gigantesco, até o momento em que ela é retirada da equipe, lá na frente, muito na frente, em que ela vai crescendo na equipe, vai ganhando o respeito de todos. Ela é uma personagem centrada, ela é uma personagem que ela não tem assim certas fragilidades ou certas inseguranças. Não, ela vai aprendendo e vai ganhando a confiança de todos, vai ganhando o respeito de todos cada vez mais, até o ponto em que ela se torna líder da equipe. E a história que ela se torna líder da equipe, eu não sei se é antes ou depois da invasão da mansão, mas é uma história muito, mas muito boa. É uma que tem umas crianças presas numa caverna. É depois, na época da invasão. É depois, né? Na época da invasão da mansão, ela tá na equipe, mas o líder é a Vespa. A Vespa abdica da liderança, que pronto, se sente incompetente para deixar de chegar nesse ponto. Isso. E acho que é justamente isso. Eles propõem que ela seja a nova líder, ela ainda fica com dúvidas, mas aí ela aceita depois desse incidente na caverna, né? Em que ela consegue resgatar as crianças, manter um nível de controle, enfim. É uma história muito boa e é um arco muito bom dessa personagem. Só fazendo uma correção aqui, a 268 é a Dinastia Kang mesmo. E aí tem a seguinte, que é a 269, que é o Outrora e Futuro Kang, né? Certo. E o Kang, inclusive, é um... Lá na saída do Stern, já vamos adiantar aqui isso, ele acaba sendo um plot bem discutido, porque o Simonson vai assumir o gibi, né, ali no momento que da saída do Stern. Ele foi saído, na verdade, pelo Shooter. Foi o Shooter ou foi o Grunwald? É o Grunwald, isso mesmo. O Grunwald fica há pouco tempo, inclusive, né, na gestão ali. O Simonson assume o gibi e o Simonson está criando ali uma ideia da bolha do tempo com os Vingadores e o Kang no futuro, que ele acaba terminando de utilizar lá no Quarteto Fantástico dele, né? Que é aquela ideia da bolha do tempo e tudo mais, que ele até pega emprestado tanto o Homem de Ferro quanto o Thor, que para ele é necessário para o desenrolar da história. Então, ele fez essa esperteza aí, né? Tipo, vou ter que usar aqui, mas quem começa a usar o Kang mais modernamente, assim, né? Vamos dizer assim, com essa ideia de paradoxo temporal e como um personagem até muito mais aprofundado, é o Stern nessa fase aqui. Não estou dizendo nada do anterior do Kang que apareceu e tudo mais, que eu gosto muito, inclusive das amarrações que foram feitas, né, das encarnações dele, e tanto antes quanto depois disso aqui, mas eu acho que o que o Stern faz com o Kang, ele eleva o personagem a um outro nível, assim, dentro dos Vingadores. E ele vai fazer isso também depois, né? No Vingadores para Sempre, né? Aí é o Busiek, né? O Roger Stern também escreve um pedaço. Ah, é verdade. Ele é consultor, praticamente. Maurício, você que consegue guardar também uma quantidade gigantesca de informação, assim, obscura. Tira uma dúvida, agora me veio uma dúvida. Tudo bem, o Stern, ele usa muito o Kang, né? Ele usa muito bem. Nesse mesmo período, eu lembro que o John Byrne estava usando alguma coisa relacionada ao Kang no Quarteto Fantástico, né? Eu tô com uma cena aqui na cabeça, mas eu não lembro se foi no Quarteto ou Vingadores, em que ele mostra um cientista do futuro que é, usando até aquelas roupas de arqueólogo do século XX, mas sendo no futuro distante, em que ele desencava a tecnologia do Doutor Destino, e essa tecnologia é o que possibilitaria, nessa versão, dele ser o Kang, o conquistador, né? O viajar no tempo. Era a tecnologia do destino, do Doutor Destino, do Victor Von Doom. Mas parece que o Bunny também usou uma coisa semelhante a essa para explicar algo assim, tentar ligar a linha genética do Nathaniel Richards, do Reed Richards, de que o Kang, no futuro, ele seria um descendente deles. É alguma coisa assim? Ou eu estou misturando as ideias? Não, eu acho que é o Bunny mesmo que usa isso. Ele faz ele tem a ideia de que o Kang pode ser um antepassado, descendente. Não, né? Descendente. Um descendente de um dos dois, ou dos dois, né? Do Stan Lee, olha. Do Nathaniel, do próprio Richards. Do Richards, do próprio Richards e do próprio destino, né? Tá, mas isso aparece. Que seja dele, porque ele é um conquistador. Mas isso aparece nos Vingadores também, nessa história aí da Dynasty Kang? Não, eu acho que isso é... Não, né? Eu não me recordo, não. É, eu queria fazer um adendo, já que vocês estão falando de paralelismo em quarteto do Byrne. É no quarteto do Byrne, não sei a edição do quarteto do Byrne, mas acho que é 233, se não me engano, que acontece um buraco ali da zona negativa que o Aniquilador está tentando entrar na Terra. É uma edição paralela, que acontece, é o mesmo evento acontecendo na mensal do quarteto e na dos Vingadores, que o Visão, ele fica intangível lá, salvando lá o buraco, fechando o buraco, e aí que consecutivamente, aí tem mini arcos de 2-3 edições que some o Visão, aí ele por volta, e culmina na Visão Absoluta, que é o 251 a 254, que ele fica intangível, e aí ele, acho que é o Star Fox, depois que ele entra, tenta usar o Isaac, o computador lá do Titã, né, pra que ele, enfim, fique como inteligência artificial, e aí quando é praticamente o plot da Era de Ultron, né, o filme, o Visão, acessando todos os computadores do mundo pelo Isaac, quer controlar o mundo, né, e aí por isso aí culmina na criação, por exemplo, dos Vingadores da Costa Oeste, que é a ideia dele, isso tudo enquanto, aí, por que os Vingadores não fizeram nada? Nesse momento em que ele fica no computador, é Guerras Secretas. Então só tem ele e a Vespa, que eu acho que não foram para as Guerras Secretas ali de Vingadores. Não, a Vespa foi. É ele e a Wanda. Ah, sim. E aí, enfim, ele cria os Vingadores da Costa Oeste, que também o começo daquela fase, que é o V1, né, que é a minissérie do Roger, que é do Roger Stern, também podia ser publicada, acho que só saiu na Salvati, vermelha. E até que o Byrne assume, eu acho que é na 42, se não me engano, ou seja, da 1 a 41, não sei se todas são do Englehart, também podia sair no Marvel Vintage também. Não é ruim, mas assim, tem uma fase que os Vingadores ali, um arco, que eles são jogados em diferentes momentos do tempo também. É um arco de viagem no tempo também, que é vários sites aí colocam como uma das... Eu não li, infelizmente, porque eu não sei inglês, então essa é inédito no Brasil. Até a fase do Byrne é tudo inédito. É, que também podia ser publicada, né? Sim, essa é só tem a época dessa fase aí também. Já chegou a estar baiatinha na... Rapaz, eu li algumas coisas, é o seguinte, o Englehart nessa época, ele já estava assim, ele estava tentando, mesmo mal do Roy Thomas, ele estava tentando usar estilos que já eram datados nos anos 70, nos anos 80 e 90, e vou dizer uma coisa a vocês. Vingadores da Costa Oeste é ruim. Me perdoem se vocês gostam, mas é ruim. E pior de tudo, tem desenho do Al Milgrom. É, isso eu lembro. O cara era Hermes da Marvel na época. Eu não tenho muito carinho pelos Vingadores da Costa Oeste até o Byrne chegar, não. Agora veja, agora fala a verdade. Isso aí que o Luiz acabou de narrar, ele pegou uma linha de tempo aí e comprimiu. Você vê o quanto o Byrne, ele era... O cara, ele realmente assim, ele tinha um... Ele gostava, ele ama, eu acredito que ele ainda ama muitos quadrinhos. E ele investia muito nisso. Ele criou essa história do quarteto com o Edifício Baxter cercado por um campo de força. Pegou o Visão, que estava nos Vingadores. Acho que nem estava nos Vingadores na época, não sei se ele estava ou se ele tinha acabado de voltar para os Vingadores. Usou o Visão lá, desativou o Visão. Na mensal dos Vingadores se desenrolou essa história, porque o Stern e o Byrne, eles eram muito... Aparentemente eles eram muito bem entendidos, né, assim, desse bate-bola deles, cada um nas suas revistas. Então, você tem todo esse desenrolar do Visão desativado lá no edifício Baxter, ele sendo reativado com a ajuda do Isaac, de Titã, ele ficando surtado e tentando dominar o mundo e criando os Vingadores da Costa Oeste. Quando o Bird vai para os Vingadores da Costa Oeste, lá para a edição 41, 42, ele retoma. A saga do Visão sendo desmontado, que gerou o Visão Branco e acabou com o casamento da feiticeira, e que de lá para cá todas essas instabilidades na existência do Visão se deram a partir desse momento. Se você for olhar, o Banner fez uma trama e uma subtrama gigantesca, que foi dessa história no quarteto até chegar na 41, 42 dos Vingadores da Costa Oeste, onde ele foi capturado por governos do mundo todo como uma represália pelo que ele tinha feito tentando dominar os computadores do mundo. Ele é desmontado, reativado, sem a personalidade que ele tinha, né? As memórias que ele tinha. Ah, mas isso, inclusive, é uma matéria aí pra gente até fazer um programa aqui estilo Nelson Rubens. ok, porque tem várias tretas aí envolvendo essa história, né? Existe a questão do... há um comentário aí em relação a essa fase dos Vingadores, em que o Byrne, de fato, ele quer fazer, assim, desdizer o que outros escritores disseram, e ele quer contar a história dele. Então ele pega, é uma história que inclusive se passa no... passou aqui, saiu na Capitão América, né? Que é ele contando a história de que o Tocha Humana original foi uma base ali pro corpo do Visão e tudo mais. Então ele tem há muito hate aí até, por conta disso, né? Isso. Ele retconê totalmente, né? Ele quer dizer o escritor anterior, ele quer provar que a visão dele, que é aquele visão lá de, sei lá, e quando ele só desenhava o título é o que vale. Então tem muita treta disso aí envolvendo o próprio Byrne também. Inclusive, me permitam aqui sugerir piruar aqui, eu como convidado hoje desse podcast, piruar um pouquinho. Se vocês um dia quiserem discutir a história dos Visões, vai dar muito pano pra manga, viu? Os Visões, todos. Desde o original, da Segunda Guerra? Porque, assim, você defende que o melhor Vingador é o Gavião Arqueiro. Eu já defendo que é o Visão. Eu prefiro o Visão. Mas, enfim, se você for olhar, a questão do Visão, bicho, é um dos personagens, assim, se você for olhar, mais paradoxais que tem, mais estranhos, mais esquisitos e mais queridos dos Vingadores. Porque você tem o original, que é o da Era de Ouro, aí do nada surge esse, que é o dos anos 60. Eu não vou me alongar muito aqui, porque senão a gente já vai tangenciar mais uma vez o podcast. Mas você tem uma coisa que é inacreditável. O personagem ele não tem uma origem assim estável. A origem dele muda, e sempre muda, e sempre tem uma coisa assim do tipo... como se ficasse algo vago, algo assim, cada escritor ou editor vem com uma mudança maluca, maior do que a outra, enfim, o personagem ele não tem uma estabilidade existencial, é pano para manga para um podcast inteiro, mas voltemos aos Vingadores do Externo. Deixa eu só comentar um negócio do Visão. O Visão, ele é retomar... esse negócio aí do Visão original, né? Também usam no Vingadores Eternamente, também usam. E na fase do Mark Wade, agora no All New World Different, também tem grande parte do Visão sendo dominado toda hora, naquela fase ali que tem o Miles Morales e a Miss Marvel e o Nova. Quer dizer, praticamente dois anos tem algum arco importante envolvendo Visão dos Vingadores desde a época que ele entrou, né? Realmente daria, eu acho que teria até que dividir um podcast desse, se fosse falar sobre isso. E você ainda pode dar uma esticada com o Visão do Futuro, que é o Visãozinho Júnior, né? Que seria aquela armadura do Rapaz de Ferro, com a personalidade backup do Kang garoto, mesclada com um pouco da personalidade do Visão original, do Visão dos anos 60. O Visão tenta ser humano ali naquela fase do Buzzer, que no comecinho, que ele começa até se encontrar com outras mulheres, né? Porque a Feiticeira Escarlate tá com o Magnum. Tem as minisséries, né? As duas minisséries que ele teve com a Feiticeira Escarlate, que ele tava a família naquela época, né? Tem realmente muito, muito histórico. Sim, eu queria puxar aqui, a gente vai ter, só nesse comecinho aí, uma curiosidade. A 255 é a última edição, já com o Buscema, né? Essa que começa o Saga. é a última que tem o logo dos Vingadores, é The Mighty Avengers. Depois ele muda para aquele The Avengers, que a gente conhece, né, com o arco embaixo ligando o A ao S do nome Avengers. E que é o que fica famoso dessa época, que aqui a Bayou na época adaptou muito bem, inclusive. Eu acho legal a forma como eles fizeram o arco, né, naquela época ali. Enfim, a gente tem logo depois ali Terra Selvagem, os Vingadores na Terra Selvagem, onde eles encontram o Terminus e a gente vai ter aquela história de Vibranium Antártico e tudo mais. De lá vai para os Skrulls, aí entre Guerras Secretas 2, essa nova formação, né, com o Dr. Druida e tudo. Aí a gente tem o Cerco à Mansão, a volta da Jean, né, o ataque ao Olimpo. Tem o Kang. É muita história boazinha, bicho. Eu concordo com você, Joel, no momento que você diz assim, é gibizinho que não tem pra atenção, e isso pode acabar decepcionando uma galera, que eu acho que vai acabar acontecendo também. A gente deve falar disso, ou já falou, não sei em que momento do tempo a gente está saindo desse podcast, do Saga do Flash, do Flash do Wade, que eu gosto muito, mas eu tenho que reconhecer que é um gibizinho que ele tem o seu momento, e ele tem ele tem altos, bem altos, e tem alguns baixos que são assim, pô, vou comprar o do próximo mês, porque o desenho está ruim e tudo mais. É a mensal daquela época. Não existia um grande plano de um run e tudo mais, não. O cara entrava no gibi e tinha algumas ideias ali, e ele ia fazendo, enquanto ele não fosse demitido do título, né, ou não chamasse ele para uma outra coisa, provavelmente maior, mas... Se ele tá no Homem-Aranha, vai pra algo maior, vai pra onde, né? Nem Vingadores é tão grande assim quanto um Aranha, um X-Men. É uma provocação. Vocês acham que um leitor dos últimos, digamos, 10 anos, né? Dos últimos 10 ou 15 anos, o leitor que conheceu os Vingadores com o Bendis, ou que passou a gostar dos Vingadores por causa do Bendis, por causa do estilo do Bendis, ultra descomprimido, o cara que, vamos lá, aprendeu a gostar dos Vingadores com o Bendis, ele pegando essa saga do Roger Stern, você acha que o cara vai gostar? Ou o leitor ou a leitora? Tava pensando nisso agora, mas de uma outra, linkando lá no começo. Eu acho até melhor cortar essa parte que eu falar. Fala, Maurício, depois eu... Porque é uma parada que vai dar polêmica com famosinhos youtubers aí, então prefiro até cortar, mas... Mas é assim que é bom. Manda aí, fala logo. Não, porque assim, aquele corte que eu falei de vendas, é que, por exemplo, tem que vender 5 mil e tá vendendo 8 mil, tá legal? Esse... Vamos supor, a velharada que nem a gente que vai comprar, vamos supor que seja 4 mil. Depende desses 1.000 ou 1.500 que ultrapasse esse limite que eles estabeleceram, mínimo, da Panini, desses youtubers. E aí eu já vejo, por exemplo, aquele cara do... Enfim, um youtuber aí, que ele chega no 2, 3 e fala assim, gente, não achei que era tão foda assim, não. Eu vou dropar. E aquilo ali influencia, não, a gente acha que não influencia tanto, mas influencia... Justamente esses 1.500 pessoas que era o corte mínimo da entendeu? Aí chega no oitavo, a Panini, tá vendendo muito pouco e cancela. Então eu me preocupo sim com eu tenho uma teoria, não sei se o Maurício tem essa opinião também, que assim, os Vingadores morreram com a queda. O que o Bendis fez pra frente, acho que só o Wade ali, que aquilo é Vingadores. Não é, na minha concepção, aquilo não é Vingadores. Aquilo ali é um catadão, muito legal de ler, adoro. Tenho tudo, acho que é em capa dura ou mensal, mas aquilo ali não é Vingador, não segue o espírito criado lá no Roy Thomas, no Stan Lee. Não é um senso de equipe, aquilo ali é qualquer coisa, entendeu? E se a pessoa se acostumou lendo aquilo daquela forma, um feijão com arroz de restaurante, não de casa, que é a fase do Roger Stern, em grande parte, né? Esses mini arcos acontecendo em paralelo, em várias edições seguidas, eu acho que não vai gostar, não. Eu acho que não vai ter muitas vendas. Não acredito que tenha canal no YouTube fazendo review edições seguidas, não. Ó, eu acho que existe público, assim, existe pano para a manga. E eu acho que principalmente porque existe uma coisa de novelinha que o Bendis usa também, né? Que é, no caso do Bendis, é descomprimido, como bem disse o Joel. Mas eu acho que funciona muito bem aqui essa continuidade. Se você for um leitor interessado, você vai conseguir enxergar aí uma comparação, até que, pô, nunca li Vingadores, sabe, tô lendo agora. Sabe como os personagens sempre tiveram umas tretas internas, né, entre eles, como isso se tornou muitas vezes um problema para dentro da equipe, a gente foi expulsa da equipe por falar besteira, ou agir de forma ridícula, ou até assim, hoje não é nada demais, naquela época seria, ou o contrário, né, naquela época não é nada demais, você fala assim, pô, como é que deixa o cara fazer isso? Aí, caso como o julgamento do Hank Pym, né, que veio depois que a Marvel percebeu a merda que fez de deixar ele passar impune. A Jean Grey, mulher, não pôde errar, né? Vou militar aqui agora pro Joel se contorcer todo. A Jean Grey não pôde errar, teve que morrer. O Jim Shooter mandou matar ela. Mas o Pym, antes até disso aí, passou batido. Um homem que bateu na esposa. Eu acho que depende muito do leitor. Concordo com essa sua preocupação, Luiz, porque muita gente vai nesse efeito de manada hoje. O importante é saber, curtir o mesmo que o cara que eu gosto tá curtindo. Infelizmente, ninguém quer fazer isso com a gente, né? A gente fala tanto de vale ter gibi, não se importe com o que a gente acha, que a galera leva a sério mesmo. Mas os outros explicam por que você tem que ter o gibizinho, como eu vivo falando aqui. E, assim, ah, galera, não gostei. Porra, teve gente review na Amazon do Saga do Demolidor 1 dizendo que não gostou tanto assim da fase da Inocente, que não entende por que é tão falada. Meu amigo, você leu 6 edições, são 10 ou 11 volumes, né? São 10 volumes da Inocente. Você leu 6 edições só de uma... Te interrompendo, viu, Maurício? Te interrompendo, mas falando de um caso semelhante que eu fiquei, até hoje eu tô em choque, é o quanto que eu vi de gente mais jovem ou que nunca tinha lido, dizendo que achou uma porcaria, detestou e não viu graça na Liga do Grant Morrison. É, aí é difícil também. Não é questão. Não é questão assim, não, porque é o Grant Morrison. Não, não é isso não. Porque, bicho, se você pegar aquilo ali, você lê com calma, você vê que começa um pouco. É realmente o primeiro arco. Eu não acho que seja lá essa coisa toda, só tem alguns bons momentos. Só que da edição 5 e diante é um crescendo em que você tem inteligência, você tem boas sacadas, você tem imaginação, criatividade, você tem ritmo, tem ação. Outra. É o tipo de gibi em que ele praticamente ele não focou em interação, em conflitos internos, não. Era a ação. Aparecia a ameaça, e aí os caras eram os balas, iam resolver, e quase morriam, mas tinham que usar inteligência, não só pancadaria. E tem todo aquele estofo pseudocientífico, né? Aquela coisa que o Morrison sempre colocou para dar um certo grau de criatividade. E eu vi a galera dizendo que aquilo ali... Eu fiquei, eu digo, bom, então é aquela coisa. Por isso que eu fiz essa provocação com você de perguntar a respeito do Bendis em relação ao externo, porque assim, infelizmente, a gente tem que admitir, como bem disse aí o Luiz, se você é condicionado a receber um tipo de alimento, talvez quando você receba um alimento melhor, ou mais saboroso, ou que tenha um sabor até mais saudável e tal, você talvez até não goste, você prefira ficar com o ultraprocessado. É, eu acho que vai ter muito disso mesmo, né? Eu, como eu falei, acho que é válido demais a preocupação do Luiz, até chamou a atenção para uma coisa. Mas o que eu penso é o seguinte, se você tem um leitor um pouco mais informado, e falo informado no sentido do... olhar além do óbvio, olhar não ir com os outros, né? E... gostar de gibi por gostar de gibi, como eu gosto, como vocês gostam, como muito aí, não, independe da idade. A gente tem gente nova aí que a gente conversa muito no Twitter, que os caras estão ávidos. Eu falo muito do Rafael, um amigão meu lá do portal do Mega Hero, gravou com a gente aquele 7 Agustos sobre Power Rangers. O Rafael, ele entrou mais no mundo dos quadrinhos, já curtia, mas entrou no mundo dos quadrinhos, por causa dos quadrinhos de Power Rangers. E... ele foi atrás de outras coisas, e está sempre questionando, perguntando, lendo coisa nova. E ele gosta de gibi, ele gosta da mídia, ele curte conhecer coisa nova, dizer, se aventurar e dizer assim, cara, eu não gostei disso, mas não gostei por isso e aquilo. Tem muita gente, depende de idade, depende do momento que começou, não estou dizendo, ah, no meu tempo, não é nada disso, não. Mas infelizmente hoje, com o advento de rede social, assim como a gente podia ter lá um amigo... que é a mais influente, né? Porque naquela época era difícil achar outro nerd que achasse, gostasse de gibi. Eu tô com um problema aqui de vazamento no meu apartamento. Falei com o vizinho de cima. E quando eu cheguei, ele chegou aqui, tá com a camisa do Darth Vader também, né? Então, hoje tá fácil. Naquela época, a gente achar o outro leitor é difícil. E aí, se fosse um leitor mais velho, que passasse mais segurança, você acabava indo na dele, né? Gostar da mesma coisa que ele. Ou tinha mas, e aquele negócio, dele, eu você tinha realmente, assim, pelo menos na minha época, eu tenho 47 anos. Nos anos 80, quando eu comecei a ler quadrinhos, comecei com ler mesmo com 6. Mas antes disso, os pais, meu irmão, já meu pai, minha mãe e meu irmão, eles me davam para eu folhear, eu não lia. Mas a partir dos 5, 6 anos, eu comecei a ler com 5. Com 6, já estava lendo quadrinhos. Nesse período, ok. Mas quando eu estava com 7, 8, 9, 10, 11 anos, eu comecei a entender, perceber e ver que naquela época você era literalmente um pária. Elegibi, tá? Os outros garotos achavam estranho. Menina praticamente não lia, e a menina achava mais estranho ainda. Esse cara gosta de gibi, então você tinha realmente isso. Isso não é uma coisa de filme americano, de pária nerd, não. É porque realmente era uma coisa, e você ainda tinha o outro lance, em que você se tornava leitor, você gostava e você colecionava. Quando alguém mais velho da própria família ou amigos viam isso, quando você já estava, digamos, com 13, 14 anos, que é isso, rapaz, alguém dá uma playboy para esse menino vai ficar estranho, que era aquela coisa. Exatamente. Cara, era uma coisa absurda, nos anos 80, 90, nessa virada, 80, 90, se você gostasse disso, você era um esquisito, não era uma coisa. Aí, como você falou, hoje em dia é mainstream, é moda. Na verdade, hoje em dia, eu vejo pessoas que... vamos lá, tem seus 20 anos, menos de 20, um pouco mais de 20, metade da minha idade, em que eles fazem questão de ter memorabilia, de ter colecionáveis, de ter tudo relacionado com personagens de quadrinhos. Por quê? Hoje em dia é legal, é cool, né? É descolado. Mas há 30 anos, há 40 anos, cara, não, você era você era esquisito. Vingadores mesmo. Quem sabia quem eram os Vingadores antes do ano de 2012? Quem sabia? Só a gente mesmo, cara. Só a gente que lia. Que ninguém sabia nem o que era Vingadores. Embora eles tivessem tido alguns momentos assim. Teve um desenho animado nos anos 90, eu acredito, né? Que passou aqui no Brasil. Mas que não era nem os Vingadores. Muito ruim. Muito ruim. Era uma versão lá do B, né? Liderado pelo Hank Pym. Tava mais pra Vingadores da Costa Oeste. Mas é aquele negócio. Não é, então. De 2008, 10. 2010 pra cá. Homem de Ferro. E aí, Vingadores 2012, aí é ok. Então, é como o Maurício falou aí, hoje em dia você encontra o vizinho com a camisa do Darth Vader ou de outros personagens, como você mesmo falou aí, Capitão América, Luiz. Mudou muito, mudou muito. Uma só retomando o assunto de Vingadores, a gente, no começo dessa interlúdio aí que a gente tá falando, a gente comentou se tava vendendo ou não. Né, seria vender seu público atual. Aí eu fico me pensando que talvez, considerando a outra opção, que era começar um Saga dos Vingadores da fase do Buzzick, que muitas pessoas consideram a melhor fase, né, da história dos Vingadores, eu acho que relembro pela terceira vez, eu não sei se estava ocupado da cabeça, sabe? Eu achei muito verborrágica demais. Eu acho que talvez fosse pior lançar, tipo assim, venderia menos, ou teria uma repercussão maior. Ah, tá muito texto, muita volta. Porque assim, ele dá pra entender, porque ele tá fazendo uma homenagem ali, ele tá retomando de alguma forma praticamente todos os arcos que já tiveram na história dos Vingadores. Tem o Morganala Fey, tem o Kang, tem um monte de Vingador querendo entrar e querendo sair. Quer dizer, ele pega conceitos de todos os tempos ali, né? Acho que só a Coroa da Serpente que aparece. O Corvo aqui não aparece, mas tem parte cósmica também. Vocês acham que venderia menos, teria uma repercussão mais negativa do que a do Stern, se ele tivesse optado por essa fase? Eu acho que venderia mais pelo fator Pérez. Pegaria um momento, por assim dizer, né, do Jorge Pérez ainda, a gente gravou até recentemente com o Joel, o Pilha, falando do um ano de morte do Pérez, mas o Pérez ainda está em alta, né, tá sempre... um burburinho aí na internet brasileira sobre Liga Vingadores. Aumentou bastante até, né? Já era alto. Agora aumentou mais ainda o preço do Liga Vingadores, né? Que tempo é aí? A gente teve aquele Rio Initiative, né? Que até comentei em off. Eu acho que venderia bem por conta do PS, sim, concordo. Não sei se continuaria ali no mesmo pique. Talvez se cativasse mesmo a galera. Mas já saiu recentemente também pela Salvagem. Tem um fator fantástico do Pérez que é o seguinte, eu acho, isso eu ainda acredito, independe da nossa geração ou da geração anterior ou da atual, eu acho que boas capas vendem, mesmo que seja online. E, cara, eu acho que você imagina o que são 5, 6, 7 volumes de saga da Panini, dos Vingadores, com aquelas capas do Pérez. Eu acho que isso venderia, cara, porque a arte dele era irresistível. Eu achava que ia lançar essa do Buzz, por conta que eles vão lançar o Vingadores Eternamente, não vão? Em Marvel Vintage, ou já lançaram, sei lá? Eu acho que já saiu. Então, tem essa, tem o crossover com a Liga, e tem os crossovers com os Thunderbolts. Aí eu não sei se ficaria muito, muito grande assim pra eles lançarem séries paralelas, porque eles não fazem isso nem com o X-Men, né? O X-Men era pra estar saindo Novos Mutantes junto, enfim, outras mensais paralelas na época eles não estão lançando. Optaram pra ficar só na Uncanny, nos anuais, uma ou outra especial aí, dependendo da saga, né? Mas não sei, eu fiquei na expectativa, né? Achando que eles iam lançar dessa, feliz caso alcançasse a fase pós-Pérez, porque pra mim a minha... meu arco favorito é o Dinastia Kang. E ela é gigantesca, né? Da 41 a 55. Então ia ter que ser lançado um volume de 500, 600 páginas, sei lá, ou 2 de 300. Então, talvez eles só lancem. Eu acho que o Dinastia Kang, por conta do filme lá em 25, 26, eles devem lançar, né? Não sei se até lá exista a saga e voltem num V2 brasileiro, uma segunda série de X-Men, uma segunda série de Flash, uma segunda série de Vingadores, aí Vingadores talvez pegando o Buzz. Em relação ao saga que vai ser publicado, né, da Panini, eu fico imaginando também outra coisa. Assim como eu fui surpreendido pela opinião negativa de muito leitor de hoje em dia com a saga da Liga da Justiça do Morrison, eu quero ser surpreendido, não sei qual vai ser a reação dos leitores atuais à arte do John Buscema. Eu quero ver o que esse povo vai falar da arte do Buscema. Ah, sempre vai ter aqueles que vão lembrar que o Buscema, sexualizava demais, aquela reclamaçãozinha besta. Mas, venhamos, convenhamos, o cara é muito bom, bicho. Não dá pra você dizer que o cara é datado. Ele é um artista do tempo dele, Mas se o Buscema desenhasse qualquer gibizinho hoje, ele desenharia bem. Vocês concordam? E olha que muita coisa que ele vai fazer. Acho que da metade pra o final, ele só fazia o layout, né? Quem desenhava era o Tom Palmer, né? Ele faz o que chama breakdown, né? Ele só rascunhava, era um rascunho. A disposição dos personagens e o Palmer que fazia tudo. Tom Palmer, isso. Inclusive, foi o finalista mais longevo desse título e, salvo engano, o arte finalista mais longevo em um título de gibis. Ô, bicho, e o que eu me admiro é o seguinte, ele já desenhava na Marvel nos anos 60, né? Ele já desenhava Vingadores nos anos 60, né? Na primeira fase do Buscema, não foi? O Palmer é antigo e o Palmer é um daqueles finalistas que parece que contentou mais em finalizar só do que em desenhar. Porque desenhar bem, como eu falei, né? A capa dessa edição, a capa pintada dele, que é muito bonita, que tem a Monica Rambeau no meio, com os outros Vingadores em volta, com a composição bonitona. Ele se mantém finalizando, até a galera comenta que ele gostava de fazer as covinhas do Steve Ditko, né? Mas não, é do Ditko que lá na frente vai assumir o título dos Vingadores, a arte. Ele sempre fez isso, a gente pode ver aí outros gibis do Ditko, inclusive com o Brubaker. Ele sempre gosta de desenhar todo mundo com covinha. O Tom Palmer vem de uma galera una aí de finalistas da Marvel que são pouco conhecidos, né? Que mereciam ser mais conhecidos pelo traço. Voltando aqui mais uma vez, eu gostaria de fazer a pergunta aqui pra gente ir encaminhando pro final. Os nossos leitores já lavaram a louça, já arrumaram o quarto. Vocês acham que tem vida longa esse Saga dos Vingadores? E qual é a aposta de vocês para até onde chega esse Saga dos Vingadores? Rapaz, na melhor das hipóteses, vai até 300. Na melhor das hipóteses, que é o encerramento dessa fase, por assim dizer, mesmo sendo com outro roteirista, né? Que é o porque vai, no final, na saída no final da fase do Stern, se eu não me engano, parece que é o Ralph Macchio que escreve algumas edições, que é até um arco chamado Metal Pesado, que eu gostei. É uma bobagem, mas que eu gostei. Ele pega personagens que são inteligências artificiais e colocam eles para enfrentar os Vingadores. Depois vem o Walt Simonson. Essa fase do Walt Simonson, rapaz, eu gosto. Não acho ruim, não. Embora, assim, eu ache tenebroso o que eles fazem com a Capitã Marvel, com a Monica Rambeau, que é totalmente estúpida aquilo que fazem com ela. e também o lance da morte da Marina, aquela personagem alienígena, anfíbia, que era da tropa Alpha e casa com o Namor. Eu acho que eu não gostei do que foi feito com elas, com as duas. Eu achei legal aquele drama do que foi feito com o Cavaleiro Negro, né? Que ele fica paralisado pelo uso da espada. Mas eu acredito que, na melhor das hipóteses, se a gente der sorte, vai chegar até a 300. Se não, eu acredito que eles encerram ali, naquela fase em que... Porque, me corrija se eu estiver errado, a fase do externo, ela termina imediatamente após o ataque ao Olimpo, porque o ataque ao Olimpo acontece, aí você tem aquela história em que o Jarvis, ele faz um flashback de toda a história dos Vingadores enquanto ele está no hospital, mas essa história não é do externo, essa história ou é do Ralph Macchio, ou é do Mark Grunwald, ou é do Paul Kupferberg. Era um desses caras. E a arte é até do Kyle Baker, se eu não me engano. Parece que é o Kyle Baker que desenha. E quem a arte finaliza é o Sienkiewicz. Não sei se é o Sienkiewicz. Eu sei que é uma arte diferenciada. Mas me corrija se eu estiver errado. A fase externa se termina nesse ponto. Porque se terminar nesse ponto, acho que aí é 280, 270 e pouco, 280 e pouco, alguma coisa assim. Então a gente tem essas duas alternativas. Eu acho que vai até a fase externa ou estica até a 300. Olha, eu tenho uma teoria aqui. Eu tô olhando os encadernados que saíram lá fora, tá? Tem um ônibus do John Byrne nos Vingadores que vai ser um repeteco danado se sair, porque tem Vingadores da Costa Oeste. Mas dentro dessas edições, eu não sei se é desenhado por ele ou roteirizado por ele. Tá, consta Vingadores 305 a 318. É corroteirizado. Dele e o Ralph Macchio, que é aquela história que tem um ataque do Nova Supremo, ou é do Supernova. Eu gostei pra caramba daquela história boba, em que eles reúnem Vingadores da Costa Oeste, quarteto, contra um Nova gigante em Nova York. Exatamente. Eles estão começando por conta da filha do Thanos, a Nebulosa. Ela aparece e reaparece em várias edições, desde dessa dez e pouco aí, que vai ser o volume 1. E esse Supernova, ele vem à Terra por conta de atos da Nebulosa. Isso. Tem uma consecução aí. Se eles lançarem, vai... O que o Joel tá falando é mais antigo. É do Byrne e acho que ele desenha nessa época do Supernova. Desenha não. Sabe quem é que desenha? Se eu não tô enganado, é o Paul Ryan com a arte final do Tom Palmer. Calma. Essa mais antiga, sim. Aí você vem agora nessas 300 e pouco, e é o Byrne escrevendo, com o Paul Ryan desenhando, e arte final do Palmer, que é um arco que vai eles vão para a zona negativa, eles encontram o Blastar e tudo mais. E aí lá na frente vai ter Atos de Vingança, que é o Byrne que capitaneia, né? Isso. E mais adiante a gente vai ter... que é uma das minhas primeiras histórias dos Vingadores, o Ryan desenhando, que é com o Aranha, que é quando a Nebulosa volta. A Nebulosa volta e ela tá usando lá aquele cristal que dá um choque na realidade, né? Que tem aqueles quadros brancos lá que dão espasmos na realidade. Eu adoro essa historiazinha aí. Saiu em Capitão América. Aqui. Se você olhar a capa da 315 a 318, é a Nebulosa na capa. Então, tipo, daria pra pegar todos esses plots que vão e voltam, né? É isso mesmo. Só que assim, eu não sei se a Panini vai lançar um Marvel Vintage. Ela já lançou um ônibus que não tem tudo, né? Da Tropa Alpha. Talvez lance do Barney sem a Costa Oeste. Só a Costa Leste, não sei. E você, Luiz, qual é a sua aposta aí? Vai até onde? Então, eu acredito que eles vão até depois da fase do Walt Simonson. Talvez eles peguem um encadernado, um vintage da fase do Barney, encerraria na 318 e o Operação Tempestade Galáctica, que já está programado para sair, acho que em junho, né? Saiu 26 de maio. Então, é 345, só que é só duas, três edições, porque é um monte de mensagem diferente. Eu acho que não chega até lá, não. Porque aí o que acontece? Depois... Tô falando de história, tô falando nem de qualidade. A história dos Vingadores, depois que a mansão é destruída, eles vão pra Hidrobase, aí depois começa a Saga dos Coletores, aí o Operação Tempestade Galáctica, que tem um cisma ali. Dali é a ladeira abaixo até a Era Genasse. Então, assim, em termos, não tô dizendo de qualidade, tô dizendo dos personagens dos Vingadores na própria revista, né? Tipo, só se fodem até a Era já nasce. Então eu não acredito que eles lancem, não. Eu acredito que, no máximo, eles encerram ali no Walt Simonson, lançam um vintage do Barney e acabou. É porque é o seguinte, se você for olhar, até a fase do Simonson é a 300. Da 300 até a 404, 405. Eu acho que é isso quando termina, né, por conta do massacre. 404, 405. Deve ser alguma coisa assim. Você vai ter 100 edições, que aí vai ser esse primeiro arco do Ralph Macchio, que é curtinho. Aí você tem a fase Burn. Depois da fase Burn, se eu não me engano, parece que vem um período que eles ficam alternando com o Larry Hama, com o Nicieza. Eu acho que é isso. O Hama tem um arco considerável no... Isso. Que abriu, picotou isso, né? Abriu, saiu... Eu juntava três saiu histórias em uma só. Saiu até bastante coisa. Saiu aquele arco com o Protetoriado do Povo, que tem o Caia do lá. Aí você tem... Marinho. Isso daí deve ser pela... A Estreia do Rage. 320 e 330. Aí lá pra frente, você tem aquele arco em que eles reformam a equipe. Eles têm uma base que parece assim daqueles templos do Iraque, da antiga Babilônia, né? Que é a mesma base do período do Desafio Infinito. É aquela base que é um quadradão lá. E você tem, depois disso, tem aquela saga do... Pronto, aí vem a saga que é com o Bob Hara, em que você começa com a saga dos coletores. Da saga dos coletores, que eu acho que é 340, vai até 400. Se eu não me engano, parece que o Bob Hara vai até 400, perto da 400, e aí vem o Terry Kavanagh, né, que é a besta-feira dos anos 90, dos quadrinhos da Marvel. Joel, Saga dos Coletores, né? É 334 a primeira edição. Parece mesmo, porque eu lembro que é o seguinte: o Haras, eu acredito que ele ficou umas 50 edições, eu acho. E é uma das fases que eu mais gosto, cara. Steve Eppen tava no auge ali. E o Haras não fez feio, não. Fez boas histórias. Eu vou dar aqui a minha opinião: que se chegar na 300, se tiver fôlego até a 300. Que vai dar aí pelo menos umas 7 edições, né? Porque a gente vai ter aí uns anuais no meio. Eu fiz as contas aqui, 7,5 edições. Então vamos botar 8, na verdade. Porque vai ter anual no meio. Vai ter crossover ali com Quarteto Fantástico. Vai ter crossover com X-Men. Pode pegar alguma coisa ali de Guerras Secretas 2 também pra explicar, enfim. Pode ter algumas outras coisas aí, tipo Fator Terminus lá. Não, Fator Terminus lá pra frente. Então... Eu acho que aí daí é 8 volumes, chegando mais ou menos na 300. Uma conta aqui bem de padaria mesmo. Vamos lá que chegue na 8. Se chegar aí com vendas boas, eu acho que chega aí até essa fase das jaquetinhas aí. Isso aí é uma sacada legal. Eu ficaria surpreso se eles publicassem a fase pós-Burn. Porque a fase Burn, vamos lá. Né? Eles poderiam até intercalar ela com o Vingadores da Costa Oeste, que foi na mesma época. Mas quando ele sai da mensal dos Vingadores, assim, cai muito de qualidade. Porque a fase Nicieza e a fase do Larry Hama, ela alterna. Tem a fase boa, do tipo, aquela história do Rage, do Larry Hama, eu acredito, é boa, é muito boa. Mas tem umas histórias ali pra frente Hama, né? Do Rage eu gosto daquela história. Mas ali, dali pra frente, cara, é estranho demais. A fase do Nicieza mesmo, não gostei não. Eu não sei se a Panini arriscaria não publicar isso aí. Porque é um negócio que não tem qual apelo, né? Não, eu acho. Eu acho que se chegar no Burn, aí ele ganha um apelo a mais. Por ser o Burn, né? E a gente viu aí que, apesar do show dos anti-Burn, né? Certos portais por aí que falam besteira do Burn, tem uma fanbase aí, fanbase, como diz o jovem, que é interessante, que compra, né? Como a gente viu aí, como caiu a pegada do Saga do Superman depois da saída do Burn. Então eu acho que chegando até o Burn ele já ganha mais uma vidinha aí, e eu acho que vai levando, porque vai chamar pra essa galera, tipo assim, opa, Vingadores de Jaquetinha tá vindo aí. Que é uma galera que gosta disso, que nunca mais leu, nunca mais revisitou isso, mas tem uma lembrança boa, e por conta disso pode voltar. E eu acredito, viu, Maurício? Eu acredito que o leitor do Bendis gostaria da fase da Jaquetinha. porque ela tem aquela angústia, aquela coisa, aquele desespero de vai dar merda, vai acontecer alguma coisa, que a fase externa não tem. A fase externa, as histórias começam, quase sempre, as histórias começam numa boa, aí pinta a ameaça e vamos reagir. A fase da jaquetinha não, já é aquela coisa, já começa na angústia, sempre com aqueles ganchos do Bob Harris. Tem uma nuvem negra, né, por cima. É, cara, do começo já é aquela coisa de tensão do tipo, todo mundo, bicho, alguma coisa vai desabar. E eu tenho uma suspeita de que o leitor que se acostumou com a fase Bendis, talvez até pegue um pouco disso. Talvez ele até gostasse mais do que da fase externa. Agora, você vê a fase já que tinha sido publicada aqui. Se for no Saga, ótimo. Se for nesses Epic Collections, porque, se eu não me engano, parece que já tá sendo completa, né? Ela nos Epics, lá na gringa. Eu já vi 3 Epics dessa fase na Amazon, na gringa. Tem o Tempestade Galáctica, tem The Gathering e tem The Collector, alguma coisa e tal. É, ó, já saíram. Vamos lá, a gente tem a 10, né, o volume 10 equivalente, mas ele pega ali até a 188, que é de Enxuta, Michelini, Pérez, Burner, né. Aí vem o volume 16, da 11 a 15 ainda não foram publicadas. Não, tu vê a 19, é a fase do Burner. É isso. Aí a gente tem a 16, é o Cerco. A 17 é o dia do julgamento, que a gente vai ter aí o ataque ao Olimpo, vai ter essa fase toda. A gente tem o Mark Silvestre aí, porque vai ter, né, na época, né, tem X-Men e Vingadores, que tá saindo agora na saga dos X-Men, inclusive, não sei se eles republicariam, não acho necessário, verdade seja dita. Aí a gente tem o Heavy Metal, que é, o Joel falou, né, tem o Ralph Macchio ali, não é o Ralph Macchio de Karate Kid. Eu acho que todo mundo aqui nesse podcast achou por um tempo que o Ralph Macchio de Karate Kid escrevia pra Marvel depois. Né? E ele mesmo já fez piada sobre isso em textos. É. Aí a gente vai ter Atos de Vingança, que é esse comecinho do Burnie aí. Aí vem o Crossing Line, que é essa fase do Rama com o Nicieza revezando. Aí vem... É isso que o Luiz falou aí. O 19 é essa fase toda do Burnie, alguma coisa ali do Nicieza. Aí você vai ver o Rich Buckler. O Paul Ryan errou isso na arte. E aí vem Saga dos Coletores, na 21, Tempestade Galáctica 22, aquele bolo todo ali do meio que a gente vai ter o Epstein entrando no GB. Aí vem a fase do Proctor, né, que é mais uma época ali, que é o Gather's Strike. E aí, são dois épicos, na verdade, 24 e 25. Essa fase toda aí, que é quando o Visão volta a ser colorido, que é quando a Sérgio Lopes de ver lá, tem a história do Ganjozinho, que é aquela ligação dela com o Cavaleiro Negro, e eles acabam indo para outro universo no final para proteger a realidade. Eles vão para lá no multiverso, né, da Malibu Comics Ultra, que isso nunca foi publicado aqui também. É Ultra, né? Não é Ultiverso, não é Ultraverso. Ultiverso é o universo Ultimate. Mas eu acho que, assim, não sei se chega, vamos lá, a gente tá falando de começar mais ou menos aí no volume 13 da Epic e chegar até o 25, eu acho que não pega não esses 12 volumes de Epic, mas eu acho que chega aí até a jaquetinha e paiaia, porque já lançou Tempestade Galáctica. Seria até uma boa deixa pra eles republicarem Tempestade Galáctica, isso daqui a uns 2 anos, 3 anos. Vamos ver se dá sorte, né? Pegando a mais ou menos um pouco da opinião de cada um, poderia ir de Saga até 303, que é o final da Heavy Metal, lançar a Epic do Atos de Vingança, poderia lançar o Crossing Line e o Collection Obsession, que aí fechava até a Operação Tempestade Galáctica, o volume 22. É uma boa sacada se lançar o Atos de Vingança como Epic, né? Porque vai ter ali algumas coisas, outras edições dos Vingadores, de outros Vingadores que têm títulos próprios no meio. E até lançar várias épicas de Atos de Vingança, né? Assim como, por exemplo, tem umas 3 épicas de Canção do Carrasco. Mas você tem uma épica de Canção do Carrasco dos X-Men, que foca nas edições dos X-Men. Você tem uma épica da X-Force. Você tem uma épica do X-Factor também, né? Então, cada uma tem um recorte diferente. Algumas edições se repetem entre uma e outra, mas vai dar um enfoque no titular, no dono da épica, né? E dá pra fazer isso com um Ato de Vingança também, né? Dá pra falar um Ato de Vingança dos Mutantes, um Ato de Vingança dos Vingadores, um Ato de Vingança do Aranha também, que aqui não saiu como Ato de Vingança, saiu como aquela fase cósmica, né? Poderes cósmicos, que é justamente quando ele encontra o poder lá do Capitão Universo e é divertidíssimo. Tem uma Graphic Marvel que saiu aqui no meio, que é aquela do Imperador Destino. também inédita no Brasil, podia sair junto. Vocês leram essa do Imperador Destino? Rapaz, eu nunca li essa. Agora, eu tenho curiosidade de ler. Também nunca li, não. Sei que é lindo o desenho. Eu tenho curiosidade de ler, porque o que eu li dessa época de gráfico e Marvel foi aquela Vingadores, a Gruta. É um que saiu aqui no Brasil. Esse eu li. A do Venom? É, que tem o Venom na capa, arte do Ron Lim. Uma besteira! É uma capa verde cana. É Escape the Vault. Saiu também nessas épocas. Pois é, o que eu tenho curiosidade de ler esse Imperador Destino, e uma que a gente já falou em outro podcast, não lembro qual foi, Maurício, é uma saga ou uma graphic novel, não sei. Você pesquisou a respeito. Que tem os Steps da Trindade. É o Máquina de Combate, o Trovejante e o Agente Americano. É o Terminatrix Objective, né? Eu tenho curiosidade de ler isso. Nunca, toda vez eu esqueço, nunca baixo. Ele tá numa época, que é a época do 24. É, a Terminatrix é uma encarnação da Ravonna. Então, entre erros e acertos, de certa forma, temos que parabenizar a Panini por ter trazido essa saga tão... Essa fase, pelo menos metade dela, né? Metade dessa fase... Querida pelos leitores mais antigos. Concordo, infelizmente a gente tá ainda é refém da Panini, infelizmente a gente tá passando a banca, ou então ficar olhando, esperando baixar o preço na Amazon pra comprar. Mas eu não vou resistir, tal qual não resisti a pegar pelo menos as primeiras do Aranha, e pra decidir, não vou dar spoiler ainda, vou falar isso no Pilha do Aranha, se eu vou continuar a coleção. Mas eu vou também pegar essa dos Vingadores, pelo menos as primeiras. Pra decidir se eu vou fazer essa coleção aí ou não. Mas é foda, bicho. Porque é o bucemão. Um formato legal. Esse material eu não tenho em Epic. Vai demorar ainda pra sair. A arte do cara é muito boa. Eu tava folheando algumas coisas aqui no tablet, em scan. E, pô, é legal demais. Mesmo não tendo lido algumas dessas histórias aí. Só de ver a arte dele, né? Você, tipo assim... Sabe quando toca a musiquinha da série que vai começar e você já prepara o seu espírito? Porque vai ter 40 minutos ali daquela série que você curte e aí você se sente confortável? É a arte do Buscemão pra mim. Olha que eu nem sou fã assim do Conan, nunca li. Bom, acho que roubando aqui até o lugar de fala do nosso host e considerando que todas as louças estão lavadas, chega mais um filme Avante, Vingadores, a participar. Primeiro convidado aqui do Avante, né, Luiz, que é o Joel. Exatamente. O Marcos Acolatão, que é difícil gravar com o Joel, e nós conseguimos de primeira, apenas para irritar o Marquinhos. Obrigado, Joel, pela participação. Valeu. Vai comprar Saga dos Vingadores ou vai esperar chegar em R$10? Rapaz, eu consegui. Eu me segurei e não comprei a Saga da Liga da Justiça, porque eu já tenho tudo em... Nos TPzinhos lindos, né? Em inglês. Mas esse daí eu acho que não vou resistir, não. Vou comprar. E você, Luiz? Satisfeito com a Saga dos Vingadores? Você vai comprar? Com certeza. E assim, pra vingar, se não depender dos leitores que se não gostarem da edição, se precisar, eu compro 10 de cada pra aumentar as vendas. Aí vou incentivar pessoas a comprar 5, 10 edições cada um, porque isso tem que vender, isso tem que chegar até o final. Heróis renascem. E emendar no Buzz, que tem que ser na empolgação. A Panini é empolgada, o leitor não é empolgado, eu tenho que ser empolgado. Eu comecei a ler Vingadores com essa fase. Luiz, use um clássico do MBB. Você compra uma pra ler, uma pra guardar e outra pra forro de gaiola. Meu Deus. É, não, apresentei um amigo nerd com a Saga dos Vingadores. Distribua. Podem me presentear, inclusive, eu não vou achar ruim, não. E vamos ficando por aqui então. Até a próxima. A pauta não está definida. Mentira, está definida sim, mas não vamos contar para vocês. Não está definida, mentira. Então. E como diria o Marquito, um grande abraço e tchau. Tchau.